Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Olá a todas e todos que nos ouvem. O disco do dia de hoje traz o artista Júlio Daim com seu álbum Apenas Humano. Começamos com Ao Léo, música de Júlio Daim, que aliás assina todas as músicas desse álbum. Barco solto ao léu, ponto entre o mar e o céu, onde o infinito está perto, parto coberto pelas estrelas e pelo sol, tu amarras pra ver até onde o vento vai ter a bondade de me levar, deixando-me leve, talvez até me faça voar, queado a brilhar. Apenas Humano foi produzido e arranjado por Paulo Brandão e Júlio Daim, que assina todas as composições, letra e música. É um álbum conceitual, onde suas sonoridades são um tanto lounge, mas ao mesmo tempo originais e até surpreendentes. Vamos conferir na composição Legítima Defesa. Morrer de amor não é de morte natural. Em geral, provém de um crime passional, cujo autor, quando é levado ao tribunal, não tem nem que depor a própria vítima. Confessa, foi ilegítima defesa. A própria vítima confessa, foi ilegítima defesa. Morrer de amor não é de morte natural. Em geral, provém de um crime passional, cujo autor, quando é levado ao tribunal, não tem nem que depor a própria vítima. Confessa, foi ilegítima defesa. A própria vítima confessa, foi ilegítima defesa. Vamos ouvir agora a faixa título Apenas Humano, de Júlio Daim. Eu sou apenas um humano, um alto bicho bípede, um homo sapiens sem sapiência, um organismo consciente de sua carência, um ser ambíguo, semi-animal, mero fulano urbano dentro de uma indumentária, de um edifício, de uma pátria terrestre, que porém deseja sentir outras órbitas, outras leis físicas e outro sol. Quero voar contigo numa nave espacial. Outra dimensão, mais uma composição de Júlio Daim. Se o infinito é nosso cais, eu já não posso mais ficar restrito aos apitos e sinais de trânsito. Ao alcance jaz, eu não descanso em paz, enquanto houver leis outras que as de Einstein e Newton me limitando. O disco do dia de hoje trouxe Júlio Daim com seu álbum Apenas Humano. É um disco independente. Mais informações no site do artista, www.juliodaim.com. Daim é D-A-I-N.